ela não quer ter um filho. Não deve transar em um lugar que faz filho. Deve tomar no ano inteiro. No ano de 1999. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Aqueles são a favor de aborto, não são humanos, tirando a vida de ser humano. Ainda existe por aí certas meninas incubadas, com vergonha de aparecer com a sua barriguinha pra seus próprios pais ver. O inocente não pediu pra vir no mundo padecer, para ser sacrificado, morto e sepultado. Essa juventude da agora só pensa em fazer aborto com esses. Esse ser, o se quiser fazer só isso, sério, tiro e corte, cheque, ó, tá de gogó, gê, morre aí.